direto Caju. O controle é 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95. E o transponder é o 5065, o Oscar Papa Juliette. Papai Juliette, acione, chame a torre para o táxi. O hangar que o senhor se encontra é o da Aerostar? Não, nós estamos aqui no quarto de ligação geral. Paciente. Então, mantenha a minha escuta, está autorizado o acionamento e reporte táxi. Oscar Papai Juliette. Bravo Salvador, o TAN 3152. Consiga, TAN 3152. Coordenação com Recife, o nível 330 para Maceió. Tente, TAN 3152. Assim que o plano chegar no sistema, eu chamo o seu pacote. Estaremos na escuta, obrigado. Nada. Só você pode. Ok, Oscar Papai Juliette, qual o POV? Via 12. Gente, tá livre o táxi via Kilo e Alfa para o ponto de espera da pista 28. Lá chame a torre em 1895, o Oscar Papai Juliette. Kilo e Alfa no ponto de espera, chamarei a torre, Juliette. Tá, ok. Passando 280. Por 606, 10 para 5 revés. Chegada Cari, o ajuste em Salvador, 1020. 1020, descendo com meu na Cari. Boa noite. Gente, gol no 805. Tá autorizado Natal, nível 370. A via Pesulu 10. A decolagem é da pista 28. Primeira curva à direita, subida a Aron. Após Aron, a transição é a Zipar. O controle 120.8 e o transponder 5120. Tal 3. Nova direita, saída Aron, transição de 4.8, 5120. Correto, chame aí no portão 01. Quero chamar o. TAN 3152, cópia. Cópia TAN 3152. Que TAN 3152, está autorizado apenas o nível 330, ok? 330, Aramar, Ceió. Via Peruísque 58, até Orago. Após Orago, direto, Maceió. Decolagem da pista 28, curva à direita. Subida Aron. E a transição Caju. O controle 120.8, transponder 5124. Autorizado para Maceió, nível 330, via Peruísque 58. E depois Orado. Decola da 28, curva direita, subida Aron, transição Caju. Frequência do controle seria 1208, transponder 5124, TAN 3152. Correto, chame quando pronto, TAN 3152. É, gente, TAN 3152, chamar. Também na speed 232, na zona, pode errar o speed? Mantém a prova adiante, 329, ela. Vai por gentileza qualquer sequência do 33891 na aproximação? Número 3. Obrigado. Salvador, segue do 4, informação já. O 7 no 4, desce ao 060, chegada, Cari. 060. Oscar Papá Juliette decolou os 4-4, chama o controle 1208. 208, Juliette. Salvador, 805. Autorizado, voo 805, chame táxi. 800. Prossiga, Oscar Papa Juliette. Decolou, curvou à direita, na sua escuta. Copiado. Agora confirma seu estacionado, normal, 5065. Ok, acionou, 5065. Então suba, mantenha 350, Feidarão, Oscar Papa Juliette. Entendendo, para 350, pode aprovando, para interceptar. poderia confirmar o vento nesse instante, por gentileza? Bono 805. O vento no momento está variando entre 200 graus e 190 graus. A intensidade 1.7 nós, ok? É um vento praticamente de travessa. O Bono 805. Nada. Aviono, prossiga para 2.000 pés, ajuste no 020-1020, recosta brisado no LS. 2.000 com 1.020, 300 na avião. Bono 7.4, reduza para 2.10 nós, Bono 7.4. 210, Bono 7.4. Bono 6.06, 210, redução. 210, redução, 6.06. Oscar Paula Juliette, chame Recife, ano 2.085, alterne, 1.2545. 2.085, 2.545. Olho do Salvador, muito boa noite, 1643, centro da Charlie. 43, desce para 4.000 pés, chegada e pit. 4 após rampa, posso voar 361. Autorizado, 2.500 após anta, o 361 agora no 643. Ok, aproximou 1643. Bono 606, sob vetor, cruza a direita para o 060, caso de falha após 20 milhas, 20 milhas é assinatura de USAN. Sente para o 060, caso de falha 20 milhas, USAN, 1606. 606, prossiga para 2.000 pés. 2.000, 606. Bono 7.4, prossiga para 2.000 pés, o ajuste 1.020, reposto avisado no LS. 2.000 pés, 1.020, lança mais utilizado LS, Bono 7.4. Para o ponto de espera da pista 2.8, lá chame a torre em 1895. Bilhete Alfa, boa noite. Boa noite. Controle, Juliette 5899, boa noite. Boa noite, 5899, desça para o nível 050 na chegada Ipite, ajuste em Salvador, no 020. Corrigindo a chegada, chegada Cari. Ok. 0699. 1606, reassuma a navegação na proa de Usan. Usan, 1606. Está autorizado de alerta, 606? Aliás, resposta autorizada. Vamos lá, 606. Usando autorizado de Boa noite, Trip 5344, desça ao nível 060, chegada Cari. 3891, estabilizado. Complete a aproximação, chame torre 1895, 3891. 5344. Muito grato, 5344. Copiado, 3891, já avisou com o aeródromo? Ainda não. Reporte visual, 3891, no pista 28 molhada, turbulência leve, na curtíssima final. 7389. Localizador 1606. 1606, reduza para aproximação. Chame torre 1895. 1895. Nós estamos a 1000 pés, 3898. Livre pouso 28, vento 180 graus, 179. Livre pouso 28, 3898. Oi, Salvador, bom dia, 1601. Boa noite, 1606, uma milha de externo. 606, continue a aproximação. E aguarde pista livre. Aguardo. Vento 1606? 1 no 80 graus, 15 nós. 052, na escuta do solo? Na escuta, prossiga. E a partir de agora, chame a torre em 1895 para o TAR.